Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui com mais um Asila Cast. Aqui é a Lilith, eu dei um follow no arroba do testosterona. Aqui é Joel Suki, que eu achei que chauvinista era o cara que fazia chover. Aqui é o Neto Mari, pra mim só quem entende as mulheres é o Asileito. Oh, aqui é a Kira Sazumi, cozinha pra mim é que nem a Ilha de Lost. É bem sacado isso aí. E o programa de hoje é todo só das mulheres, né, cara? É, hoje a gente vai ficar calado aqui. Tô reclinado aqui na cadeira, só esperando aqui e tal. A gente vai falar aqui hoje sobre machismo e e-mails. E vamos para mais uma semana de e-mails do AsilaCast. Vamos lá. Escreva para AsilaCast, o endereço é asilacast@asileitor.com.br. Siga-nos no Twitter, o endereço é @asileitor. Será que é endereço isso, cara? O é perfil. É o arroba, né? É o arroba. O arroba do Asileitor é o arroba Asileitor, né? E o iTunes, se você tem algum produto da Apple, clique aí no link e assine o AsilaCast no iTunes. E os downloads, tem um link aí pra você baixar o zip, descompactar o MP3 e escutar no MP3 aquelas caixinhas. As caixinhas de som. É isso aí, o AsilaCast cada vez mais perto de você em todos os locais. Agradecer ao pessoal, o recorde de comentários, muitos e muitos e-mails. Muito obrigado a todos os ouvintes. É isso aí. E os fãs do AsilaCast, cara, que tá aumentando a cada dia. É isso aí, a gente fica muito feliz por ver a caixa de e-mail abarrotada, mas a gente tá virando uma ou duas noites, né, por semana, pra poder conseguir ler tudo, não deixar ninguém de fora e continue escrevendo que os melhores e-mails a gente sempre vai dar destaque aqui. O Izzy Nobre, ele no Twitter falou que o irmão dele, cara, não costuma escutar podcasts, mas que ele deu o maior valor ao AsilaCast. Olha aí, cara. Uma menção honrosa, né, pro irmão do Izzy Nobre. Aí recebemos, olha aí, um e-mail de voz de Ricardo Silva, rapaz. Cara, aí o mais legal foi que ninguém nem chegou a pedir, né? Uma iniciativa aí muito massa do Ricardo Silva. Pois é, cara. O Joel Suki, quando viu isso aí, eu vi uma lágrima escorrendo no olho dele. Porque foi muito massa, cara. O cara abre assim meio, caralho, é meio de voz, bicho. Pois é, toca aí, cara. Pode escrever, autarquia. Thank you. Mas tá aí, muito massa. Pois é, cara. E histórias de faculdade também é um tema muito bom. É, todo pessoal do Azila Cash, pelo menos o primário, né, a gente conseguiu terminar. Teolos, pelo menos, né, ele passou por 3 faculdades já. É, pois é, o único doutor do Azila Cash é o Teolos, mas a gente vai tentando. Né? Pois é. É, e os tweets, LoopbackBR envia o link do Não Seja DJ de Ônibus, clica aí pra você ver. O Lucas Cavalcante também, que reforça Não Seja DJ de Ônibus, e isso aí é uma pista pra quem não sabe o que é as famosas caixinhas, né? É mesmo. Primeiro e-mail, Fernando Cani, 18 anos, Curitiba. Oi, asilados, sou fã de vocês, escuto desde o primeiro. Me racho de rir com todas as histórias que vocês contam. Tenho uma dúvida, o que seriam aquelas caixinhas que vocês... Olha aí! No começo de cada cast, junto com o MP3 e iPods. Queria dar uma sugestão de cast. Vocês poderiam fazer um cast sobre Pokémon? Daria um bom cast. Todo mundo já jogou ou ouviu Pokémon. Grato pela atenção e até o trimei. Mais um ponto pro Pokémon, né, cara? Mais um de vários, cara. O Pokémon aí tá sendo fedido forte. Pois é, cara. E o que é a caixinha? Pois é, o que é a caixinha a gente vai manter um mistério, né, ainda, porque muita gente não tá sabendo o que é a caixinha. Pois é. Então vamos esperar e-mails de suposições do que seria essa caixinha, né? O próximo e-mail vem de Jonathan Sagara. Tava ouvindo o cast sobre coisas irritantes, aí me lembrei de uma situação que me deixou muito puto. Tava tentando gravar um DVD aqui no meu computador e tal, aí as etapas de gravação lá passando, aí tem uma que demora muito pra acabar. O que acontece antes de passar os dados pro DVD virgem? Eu fiquei 2 horas olhando pra tela do meu PC, cara. Eu já fiz uma coisa parecida, cara. Quando eu não tinha muita prática com gravações, eu ficava arriscando, e o cara ficava, não, mas vai dar certo. O cara ficava rezando, né? Pois é, mais 2 horas é brincadeira. Só olhando aquela barra. Aquela baia. Só olhando aquela baia. Barra. Pego, cara. É porque eu tô querendo falar barra no diminutivo. É. Só olhando aquela barra encher bem devagar. Quando repentinamente meu computador desliga, vixi. Aí, puta que pariu, não acredito. Vou tentar ligar a TV aqui de casa. E havia faltado energia, cara. Caralho, eu acho que se eu visse o responsável pelo aquilo, eu fazia ele caramba. O Jonathan Sagara muito puto. Por sorte, não perdi o DVD usado na gravação. Acho que essa é uma situação muito irritante. É, deu pra perceber, né? Ele transcreveu bem a indignação dele. Valeu aí, galera asilada. Até a próxima. Estou muito animado com a volta de Samurai X. Eu, pessoalmente, também fiquei alucinado aí. E quem não sabe do que a gente tá falando, acompanha o post, né? É, cara. Tem um link aí embaixo com a notícia da volta do Samurai X. É. E o próximo e-mail é do Rafael Costa, 26 anos, programador, Itatiaia, Rio de Janeiro. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o Rafael, porque ele é um dos poucos ouvintes que preenche o cabeçalho completo, né? É, fala aí, Joel Neto e demais asilados. Sou o @Rafael_SC, que deu a sugestão da fanpage do Asilator no Facebook. Olha aí. O último cast foi bem divertido, mas ainda não foi capaz de superar o cast de esculhambação do Isaac. O cast número 12. O que me dá muita raiva é quando eu falo que trabalho com programação e os outros acham que eu fico só à toa o dia inteiro navegando na internet. Como se programar fosse uma coisa muito fácil de se aprender e fazer. Olha aí, cara. Os programadores com força total, cara. Aí. Eu já trabalhei numa soft house que o pessoal só não passava mais tempo navegando na internet porque tinha as brigas da geladeira, né? depois do cast número 4, Yu Yu Hakusho, bateu aquela vontade de relembrar essa magnífica série. Peguei meu case de DVDs e comecei a assistir novamente. Chegando no torneio do sucessor da Mestra Gekai, identifiquei os possíveis lutadores do Street Fighter como figurantes da cena do sorteio. A gente publicou aí no post. E o cara identificou tudinho, cara, aí. E ele manda o PS. Porra, Joel, no cast de RPG, toda vez que vinha aquela vinheta daquele cara chamando: quem viesse do outro reino, obedeça quem é de outra raça. Eu ficava quase surdo com aquele som de espadas batendo. Normaliza esses sons aí altos, por favor. Um abraço e até mais. O próximo e-mail vem de Gustavo Holanda. Fala, asilados. Beleza? Só pra explicar, ficou mal entendido no e-mail anterior. A aula particular que eu quis dizer era uma aula de reforço. Sim, eu era burrão. É, realmente esclareceu a polêmica aí. Mas qual moleque não fica burro tendo Power Stone, Shimui, Sky of Arcadia e Jet Set Radio? É, provavelmente ele tinha um Dream Quest. Né? No mais, chorei de rir com as histórias de coisas que não raiva. Concordo com tudo em gênero, número e grau. Moro hoje em Goiânia. O que me deixa com mais raiva é o som dos carros tocando música eletrônica. Entendo que gosto é que nem braço. Alguns têm e outros não. Mas por que caralho esse povo força quem não tem nada a ver ouvir essas porcarias? É, mas enfim, mais uma vez parabéns pelo cast que está cada vez mais foda. Abraço a todos e sucesso! E o próximo e-mail é do Adriano Freitas Melo. Quero parabenizar vocês, o cast está muito bom e está cada vez melhor. Conheci o cast no blog do Hoje é um Bom Dia, do Easy Nobre, cara, olha aí. E desde aquele dia não perco um episódio. Minha mãe, inclusive, disse que vocês são os culpados por ela não dormir à noite. Pois solta altas risadas a altas horas da matina ouvindo o cast de vocês. E um abraço aí pra Dona Melo, se ela estiver nos ouvindo, né? É mesmo. Parabéns, caras, e continue com esse trabalho. Se quiser divulgar o meu blog aí, eu agradeço. Se não quiser também, eu não tenho nada a ver com isso. Aí, cara. Eu acho que merece só por causa da piadinha alta astral aí dele. O blog dele é o sabadofeira.blogspot.com. E inclusive o cara tá bolando um podcast que ainda tá em construção, né? Mas vamos esperar aí o podcast do Sábado Feira. A Sábado Feira Cast fica muito longo, né? Vamos ver a criatividade do cara, né? É verdade. E próximo e-mail que vem de Joseph Mark Gui Moreira. E deve ser mais um alemão, né, que ouve aí, ou não, né, mas beleza. Deve ser alemão porque o cara é educado, ele começa com boa tarde, galera. Um amigo meu falou sobre os casts de vocês e fui conferir. Realmente são muito bons, parabéns a todos. Eu ouço aqui no serviço, risada zona malandra. Esse cara deve ser bancário, né, alguma coisa assim, fica lá ouvindo. Tem hora que começa a rir sozinho com sons de ouvido e o pessoal fica achando que eu sou doido. É, isso aí é normal, né? A nossa geração, o pessoal se acostuma, isso, né? Isso daí sempre acontece com todo mundo que escuta, né? O que mais gostei foi sobre aquele de locadores de fliperama. Olha, tem um caso desse. Cast número 2 aí, cara. Direto quando eu jogava King of Fighters 97 numa locadora perto da minha casa, aqui em Ipatinga, Minas Gerais. Olha aí. Chegava um tal de amarelinho, que era o marginalzinho que mais metia medo nos meninos da minha idade. Tinha isso, né, também, o chefe da boca lá dos arcades, né? Que era o macarrão, né? Puta merda, o macarrão, cara, nem me lembrava. É, o da nossa locadora que era o macarrão. E botava uma ficha pra jogar contra mim. E o filho da puta sempre falava que se eu ganhasse dele, ele ia me encher de cascudos e ia me quebrar. Aí é foda, né, bicho? O Ribeiro Style, né, aí? Aí eu uma vez, aí eu às vezes ganhava dele, ele ficava me olhando assim, tal, bravo, bufando feito um touro. E eu morrendo de medo de tomar os cascudos, mas daí ele comprava outra ficha e já me avisava que se eu ganhasse, ele ia desligar a máquina e me meter a porrada. Aí tinha essa tarada de desligar a máquina. Né? Quem fazia muito isso, acreditem ou não, era o senhor Pinocchio. E o Ribeiro também. É, o Ribeiro era o mestre. Daí, como eu também não sou besta, nem nada e tal, deixava ele ganhar. É isso? Pensei que o cara ia fazer alguma malandragem. Ele deixa o cara ganhar. Errando os golpes e os combos de propósito e falando que o track não tava funcionando direito e tal, botando a culpa no controle, né? Pois é. E o bobão ganhava e ficava todo feliz. É, mas é isso aí, galera. Continuem assim, parabéns mais uma vez. Eu tinha outro malacazão que era o Careca, né, cara? Tá bom, o Careca era gente fina. O Careca era aquele malandrão boa praça. Agora o Macarrão era tenso. E o próximo e-mail é o Gustavo Feitosa, 22 anos, Aracaju, Sergipe. E aí, negada, acabo de conhecer o AzilaCast, decidi começar ouvindo o primeirão Histórias de Locadora. Me identifiquei muito, não sou gamer, hoje jogo raramente, mas quando eu era guri, passei por tudo isso que vocês contaram. Quem não passou, né, cara? Pois é. Certo dia, quando eu tinha uns 8 anos, eu e uns amigos saímos pra comprar umas coisas a pedido de nossas mães. Adivinhe pra onde foi o troco? Saíamos de locadora em locadora, todas lotadas, acabamos parando na mais distante dela. Tava tão barreado de tanto levar gol que apelava dando carrinho aí doidado. Tinha apelação do carrinho. Essa daí era osso. Um dia eu humilhei tanto um pivete que ele só faltou chorar. Fiz até gol de olho fechado. Aí é. Mas o Superstar Soccer tem aquela malaca do gol de longe, né, mano? O cara dava o chute, aí fazia o gol de longe. Superstar Soccer era o melhor, cara. Tinha... É clássico demais. Enfim, achei o AzilaCast do caramba. Parabéns. Até hoje, só um podcast passou a fazer parte da minha rotina, o Nerdcast. Acredito que também deve ser uma referência pra vocês. Mas a primeira impressão que tive do Azila foi ótima. Vou começar a ouvir os outros episódios. Então é isso. Até mais. Próximo e-mail vem do nosso já fiel ouvinte, Rodrigo Feire, vulgo Iron Man. Ai. 17 anos... Praia Grande, São Paulo. O vulgo Stark, né? É, mas Toninho, né, cozinho? Toninho. Fala, galera do AzilaCast. Muito bom último cast. Vocês estão se superando a cada episódio. Muito obrigado, né? Realmente todas as coisitas no cast realmente te dão raiva. Mas a coisa que me deixa mais revoltado aqui no meu bairro é que todo domingo tem feira na rua atrás da minha, cara. E aí, cara? E não dá pra dormir depois das 7 da manhã. Puta que pariu. Deve ser inferno mesmo, cara. O melhor sono da semana o cara perde. Pois cara. É. Ou quando estou lendo o meu mangá no ônibus e vem um estranho puxando conversa, isso me irrita muito. Vixe, cara, isso é foda. O cara tá na dele, aí chega aquele malaca reclamando de política, né? Que tem que chegar cedo no trabalho, o trânsito tá ruim. Porém, a única coisa que me salva de ter que responder é que eu fico com um fone de ouvido ouvindo AzilaCast. Olha aí, cara. Fica aí a dica, né? Se você tá sendo atormentado, ouça o AzilaCast. É verdade, cara. Bem, continuem fazendo um excepcional trabalho de divertir a galera. No mais, nada mais. E o próximo e-mail aqui é do Eli Alisson. Fala, bando de asilados. Vocês sabiam que estão fazendo bem à saúde de um monte de gente? Afinal, rir de 100 a 200 vezes ao longo do dia equivale ao esforço de 10 minutos de corrida, além de serotonina produzida que pode prevenir doenças cardíacas. Olha aí, cara. Olha aí a vantagem de ter um ouvinte médico, né, cara? É. Mas esse meio é pra falar do último cast mesmo. Eu sou um cara altamente estressado. Qualquer coisa me irrita. Uma das mais sérias é o povo burro nos caixas eletrônicos. Porra, tem vezes que os fela da puta passa quase 20 minutos pra sacar 10 reais. Essa é foda, viu? Sempre quando estou na fila tem um monte de doente desse. E eu falo bem alto. Meu sonho é abrir um curso intensivo. De como usar o caixa eletrônico. Eu aposto que ia ganhar muito dinheiro com isso. Olha aí, e o pior é que é uma ideia boa, né, cara? Fora esses DJs de ônibus que ainda Tem essa moda das caixinhas que ainda não chegou por aqui. É sorte sua, viu? É, só o alto-falante do celular já irrita bastante. Outro dia eu tava voltando pra casa, aí tinha uns coroa, tinha um coroa de uns 56 anos, ouvindo bem alto e achando pouco. Ainda cantava. E quando tá no espelhado, só que a posição da rã. Puta merda, o cara cantando a posição da rã é osso. E aí ele envia aqui o link do MC Metal e Cego. A música da posição da rã, cara. Puta merda, ele Alisson tá de parabéns, porque eu imaginei aqui a cena do cara, meu amigo. E mais um ouvinte aqui, ilustre do programa, o Salles Júnior. Sumido, né, cara? Pois é, cara, tá andava sumido aí, mas bem-vindo de volta, né? E aí, galera asilado, tudo beleza? Aqui quem vos fala é Salles Júnior. Fazia tempo que não mandava um e-mail e nem ouvia o cast, devido a problemas com a minha internet. Agora está boa e baixei logo os que faltavam pra mim. Queria parabenizar vocês pelo crescimento do Azileita em um nível nacional e internacional. Falando dos casts do passado, Senhor Pinóquio foi muito bom, cara. Cara, como pode existir alguém com tamanha mente para inventar tudo isso? Pois é. Se ele for preso, o julgamento dele não vai levar advogado. Vai convencer o júri, o juiz... As testemunhas e tudo que a gente vê lá. Sozinho, né? Consiga... Pois é, e conseguir levar tudo por si só nas mentiras. Pois é. É, realmente, se o senhor Pinóquio fosse pego e levado a julgamento, seria um baita julgamento. Agora, se os juízes escutarem o Azila Cash, aí é que... Vão ficar de olho, né? Histórias de liseira, quase bolei de tanto rir. Quando estudava, no primeiro dia de aula, um amigo que veio estudar no mesmo colégio que eu, no liceu da Messejana... É, colégio clássico, cara, do Ceará. Mega clássico. Aí nós estávamos no ônibus combinando de fazer traseira. Olha a maldade do ciclo. Guardamos o dinheiro, mas ele deixou cair a moeda de 50 centavos. Com certeza a tua mãe disse que foi castigo divino nessa parada aí. Uma mulher que viu nossa conversa disse que tinha caído lá fora. Quando o ônibus abriu a porta, ele não pensou duas vezes, pulou fora. E quando ele saiu, a mulher disse que não tinha caído fora e pegou a moeda que estava debaixo dos pés. E ainda deu uma risadinha. Caralho, bicho, que mulher criminosa. Estava debaixo do pé dela. No tempo do colégio, eu ainda gastava várias vezes o dinheiro e voltávamos a pé pela ciclovia. E tinha um que, quando o sinal fechava, ia no meio da Washington Soares de skate, fazendo altas manobras. Caraca. Sentado, às vezes, no meio dos carros. Caraca! É, mas isso aí o cara era ninja, porque a Washington Soares, tendo como referência uma mega pista de três faixas, de um lado do outro, é um inferno. Morre gente todo dia querendo passar aquela porra e o cara ficava frescando no cruzamento. Eu via de alta velocidade, bicho. É. E o cara lá fazendo manobra, né? Os ouvintes do Asila são ninja, né? É, mesmo. Também tenho raiva de pessoas que cantam nos ônibus mesmo estando com fones de ouvido. Tenho raiva também de fila de banco, esperar o time de fora. Vixe, cara, esperar o time de fora é tenso. E os que estão jogando e não fazem gol. A internet lenta e por aí vai. Desculpe pelo e-mail meio gigante, mas tinha muita coisa que eu queria retomar, né? E isso é só um resumo. Tava atrasadão, né? Falou e ainda quer um cast sobre a Manchete. Aí, aí. É, pois é. E Salles Júnior tirou atraso. E o próximo e-mail é de Solange Gamboa. Aí, galera zelada, aqui é a Sol, vulga arroba Sol in the Sky. Que sempre tá enchendo o saco de vocês no Twitter e fazendo propaganda gratuita do pod. Muito obrigado. Continue assim, né? A gente agradece muito. Você tá de parabéns. É verdade. Faz uma semana que eu descobri o AzilaCast e estou muito feliz por ter feito isso. Fez com que minhas 2 horas diárias de ônibus, caralho, 2 horas. Eu trabalho em outro estado, cara. Passassem mais rápidas e divertidas. É verdade. Virei fã mesmo. Ouvir essas conversas com esse sotaque me lembram a minha faculdade e a minha terrinha, Belém do Pará. Olha aí. Olha aí a terra da Joelma, né? Moro em Florianópolis tem 1 ano estava até perdendo um pouco do sotaque, mas agora está voltando com força total. Caralho, isso é massa. Só que aqui. Só que aqui, aí. Olha aí, é o novo, hein? É o novo, só que aí é... A minha sugestão é que vocês ponham os nomes das músicas que tocam no fundo do podcast. Muitas eu conheço, mas tem umas que eu gosto, nem sei de quem é. Seria legal. É, uma sugestão válida. É, você pode usar os comentários também pra isso. Sempre pergunte por lá que a gente vai responder. E é isso aí, galera. Boa sorte nesse caminho aí. Vocês são porreta demais. Agora, o melhor de tudo desse e-mail aí foi o só que a Solange bolou. Bem sacado. Só que aqui, né? Eu acho o machismo de certa forma legal quando ele traz coisas boas, entendeu? Pra mulher. Coisas boas, tipo o quê? A Lei Maria da Penha, né? Essas paradas. E, não, eu acho legal assim o cara abrir a porta do carro pra mulher, entendeu? Esse tipo de cavalheirismo. Eu acho isso muito legal. Mas quando o machismo se torna algo que o homem quer ser superior à mulher, eu já esqueço, estraga, entendeu? Mas aí, olha, será tudo. Que o cavalheirismo, ele tá atrelado ao machismo? Eu acho que é coisa distinta, cara. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu também acho que é uma coisa distinta. É uma... É, até mesmo as pessoas já confundem o cavalheirismo com o machismo. O que é, são coisas bem distintas, bem diferentes, né? O pessoal acha que o cavalheirismo é o otário, né? Também é porque também tem aquele lance do cara querer pagar a conta do restaurante pra mulher. E às vezes a pessoa entende como cavalheirismo, entendeu? Mas às vezes você pode ver isso como machismo também. O cara quer ser legal, mas às vezes, por exemplo, eu não vejo necessidade de um homem, por exemplo, pagar uma conta do restaurante pra mim, entendeu? Eu gosto de rachar mesmo. Eu não acho isso justo. Sério, eu não acho isso justo. Mas se ele... Cara, nunca aconteceu da pessoa insistir tanto que eu aceitasse, entendeu? Eu me sinto mal com essa situação. Eu prefiro rachar mesmo. Porque tu fica direto, não, mas eu quero pagar. Aí o cara, não, mas deixa. Não, não, mas eu. Aí tu bate no cara. Beleza. O cara que faz isso, às vezes, muitos homens que estão ouvindo já fizeram isso, cara. Ou então não, né? Já foram chamados. Porque o cara, quando às vezes tenta ser cavalheiro, aí chega sempre aquele malacão assim, bicho, é barriga branca e tal, não sei o quê. O cara, o barriga branca. Barriga branca é foda. Vou explicar pra quem é de fora, que não sabe o que é barriga branca. Barriga branca é aquele cara que é mandado pela mulher, né? Eu tenho uma amiga e ela tá assim, ó, meu namorado tem que fazer tudo que eu mandar. Eu acho isso errado. Ah. Mas ela não vai fazer tudo que ele mandar. Eu acho até uma coisa, se a pessoa dizer assim, ah, eu faço tudo que a minha namorada manda, ou então eu faço tudo que meu namorado manda. Eu acho isso uma coisa tão horrível de se falar. Poxa, se tu é assim, então cala a boca. Não fala isso em público. Porque, não é só questão do povo zoar. É porque eu acho que é uma falta de respeito com a pessoa. Porque você não tem respeito pelos sentimentos da outra pessoa. Tipo, ah, eu quero fazer isso. Ah, eu não vou fazer porque minha namorada não gosta. Sim, você trata a pessoa como objeto até também, né? Ah. Sabe o que foi mais engraçado nessa frase? Foi a Kira ter dito assim, não, mas é porque eu acho errado a mulher mandar no homem e tal. Aí a mulher tenta falar, ah, mas cale sua boca. Mas então, mas cara, barriga casal, branca, assim. Ele é o oposto do machista. É a feminista, na verdade. Tem mulheres aí que são feministas ao extremo, né? Que às vezes é até pior do que machista, né? É, tá. Achei. Porque a mulher feminista, ela consegue ser pior, ela consegue ser mais irritante. Porque ela defende tanto que ela acaba se tornando machista ao mesmo tempo, entendeu? Ela inverte os mesmos valores que eles estão fazendo sobre a gente, entendeu? Então, acaba virando uma guerrinha de sexo que no final não significa nada. Na verdade, o outro tá fazendo aquilo que o outro queria fazer com... Então é aquela parada, né? Por exemplo, estreia um filme do Conan. Aí vai um monte de mulher ali do movimento feminista pra porta do cinema, tudo sem sutiã e tal. Ah, não sei o que. Vixe. É, baixa esse filme aí. É, vamos dizer, o machismo, ele já é meio que aceito pela sociedade, né? O cara é machista, é beleza, ele é ali sozinho na dele. Agora, o feminismo, a mulher que é feminista, normalmente ela tem meio que esse timbre político, né? Sim. Ela não é só feminista, como ela quer mais pessoas pro exército dela, né? Porque é mesmo assim, vamos dizer, o cara é machista, mas ele é na dele e tal. O cara é, explora a mulher, sei lá, é folgado, mas na dele. Ele não chega pro cara, ei, tu tem que dar umas mãozadas na tua mulher, porque ela tá falando muito, não sei o que e tal. É, ele é na dele. A mulher feminista, ela além de ser feminista, ela tenta fazer a cabeça das outras. É uma parada dessa, né? É isso mesmo. Ela cria aquela rebelião, né, entre as mulheres. Pra destruir o homem. Pra destruir o homem? Caramba. Imaginei uma mulher tentando convencer a outra. Ah, ele te dá presente, mas na verdade ele quer te dominar. E tipo, ela levanta a guerra, uma bandeira assim. Eu vou matá-lo. Imagina. É uma feminista tentando convencer outra mulher a ser feminista. Gente, desculpa, minha mente é tipo Fantástico Mundo de Bob. Eu acho que fica na parte do valor que o homem ele carrega, né? Ele quer tratar a mulher bem, mas às vezes, assim, vai variar muito da o que a pessoa acha, entendeu? Pegando um pouco da deixa daquilo, na minha mente, o que vai mudar do machismo pro cavalheirismo é que o cara cavalheiro é aquele cara que ele é um machista, só que ele é gentil, educado e tal. E o machista é aquele cara mais grosseirão, né? Barbado, não toma banho e tal, mais bruto. Eu acho que a diferença básica é só essa daí. Cara, e o que tem de mulher que sofre por causa desses homens assim, cara? Que elas não fazem nada, elas aceitam, ficam em casa e acham isso normal, é o pior, né? Pior é aceitar, o pior é ela saber que isso acontece e achar normal, entendeu? Pior é que tem mulher que gosta, né? Essa parada. Na verdade, eu acho que gostar não é bem a palavra, porque elas já estão tão habituadas àquele mundo que a mente dela não expande. Afinal de contas, ela não conheceu outra coisa. Então, a mulher fica em casa, o homem vai trabalhar, quando chega, grita com ela, espanca, aí chega uma outra vizinha que tem, vamos supor, tem uma mente mais aberta, sabe que aquilo não é correto. Aí ela diz assim, não, mas eu me casei com ele, e eu tenho que ser a mulher, o papel da mulher é esse, e aí fica, é um hábito. O papel infelizmente, tem gente que acha que é isso. Se você for no interior, não digo todas, mas você vai encontrar muitas famílias, muitas mulheres que pensam assim, que acham que a mulher tem que fazer isso, tem que obedecer o homem. Ah, vivem felizes? É não, como eu disse, vive. É o hábito. Ela não conhece outra coisa, então acho que aquilo ali é pra ela ser feliz. Mas a turma não diz que o hábito faz o monge? Só que eu acredito que esse monge aí, ele tá meio zoado. É o governador, né, do Funko saiu. É, pois é. Mas alguma de vocês já sofreu machismo? Assim, aqui em casa a minha mãe, ela, não sei se isso é uma forma de machismo da parte dela, mas ela dá mais liberdade pro meu irmão pra sair, fazer alguma coisa na rua, do que pra mim, entendeu? E a explicação que ela... Não, a explicação que ela dá é porque eu sou mulher e tudo, mas eu acho que isso pode entrar numa forma de entender sobre o machismo, porque da mesma forma que ele vai sofrer perigo lá fora, eu também posso, entendeu? Já agora sempre rola isso, né, cara? O cara é pai, aí tem um filho e uma filha. Aí o cara sempre dá liberdade pro filho. Não, filho aí é um macho, não sei o que, pode fazer isso. Yeah. Mas a filha é que sempre é presa, né? Tá? É. Pois é, bicho. É, então, nesse caso aí, eu dou razão à mãe da Lia. Não! Mas o problema é que ela não pergunta nem pra onde ele vai, às vezes, entendeu? Tem todo aquele questionamento quando eu vou sair, que horas eu vou voltar, e quando é com um homem, já tem não, tudo bem. Se não voltar, apanha, né? É, mas mulher é complicada mesmo. O problema da questão do machismo é porque ele, vamos dizer, ele não é uma coisa cultural brasileira, né? Ele é uma coisa cultural mundial, né? É verdade. Isso. Mas no Brasil isso é demais. Você olha a televisão, propaganda, por exemplo, de cerveja, você vê mulher de biquíni e mostrando sempre o corpo, pra mim isso é machismo. Pra não, mim mas isso é usar a imagem da mulher pra vender. Propaganda de creme dental aparece os caras sem camisa também. Ah, não vale. Mas não aparece eles de cueca. É. De cueca. É porque cueca já é apelativo, né? Mas aparece a mulher de biquíni. Por que que eu preciso vender uma cerveja mostrando a mulher de biquíni? Tu podia mostrar um caranguejo, né? É, mas já mostraram naquela época que aquele caranguejo era o garoto propaganda da escola, eu acho. Foi? É, mas se eu não me engano, aquele caranguejo ainda puxava o biquíni da mulher e mostrava a bunda dela, né? É porque o caranguejo ele era malandrão, né? Infelizmente, no meu trabalho, eu sofro isso todo dia. Tem uma criatura, pronto, o Wolverine. Esqueçam essa de arma X. Me chamem de Wolverine. Vamos chamá-lo de Wolverine. Quando a gente se reúne, por exemplo, no horário do lanche, o pessoal sempre costuma fazer aquela famosa vaquinha, você dá um tanto pra comprar merenda e tal. Nós compramos, deixamos ali, dividimos, já tá tudo dividido, cada um pega o seu pedaço. Aí, cadê o meu? Aí olha pra minha cara. Assim, tá aqui. Não, tem que dar na minha mão. Puta que pariu. Rapaz, sinceramente, se depender de mim, tu vai morrer de fome. Porque eu tenho, além da gente comprar, dividir, será que todo mundo tá cooperando? Mas além de eu ter o trabalho de dividir, o cara ainda vem dizer que é que eu mastico, coloca na boca dele, me poupa. Ah, o cara é o Wolverine. Não, eu fico doida mesmo. E o pior é quando, assim, chega, tem um problema, e diz assim, não, vamos resolver aqui. Ele não deixa nem eu falar. A menina que trabalha comigo, a Alice, diz assim, Kiro, o que é que tu acha disso? Tá. Aí eu disse assim, não. Aí quando começa a falar, mas tu não escuta ninguém, tu só quer ser a boa zona. Eu olho assim pra cara dele. Posso falar? Aí ele, não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí pergunta, como é que tu vai resolver isso? Aí eu respiro fundo, conto até 10. Manda ele pra puta que pariu, né, não? Dá vontade. Mas até aí diz assim. Aí ele pega e diz assim, quando, o que é que vai fazer quando eu tô começando a responder? Aí todo mundo me escuta. Aí ele, mas tu não respondeu a minha pergunta. Aí eu calo minha abençoada boca. O pessoal diz assim, sim, ela acabou de responder. Aí ele olha com aquela cara de pastel azedo. Assim, foi? E por aí ei, vai, mas absurdos. Agora de machismo no ambiente de trabalho, sendo um pouco machista também. Meu irmão, mano, teve uma época que lá no trabalho, vamos dizer, na minha sala era eu, mais umas 5 mulheres, cara. Aí o ouvinte que deve estar pensando, né, vixe, massa, olha o cara trabalhando no setor com 5 mulheres. Mas meu irmão, mano, 5 mulheres juntas no mesmo ambiente é um inferno, bicho. Cara, era absurdo, mano. Todo dia tinha uma discussão, uma mão de peia, e era briga por besteira. Era tipo, chegavam com a mesma roupa, aí começava aquele cochichado, sabe? É, não sei o que e tal. A fulana tá puxando. Isso aí pra mulher é uma afronta, né? Sabe? Vem uma com a mesma roupa com a outra. Ixi! Comprar a mesma sandália. É limitado. E quando, vamos dizer, a mulher era morena e pintava o cabelo de louro, que só o que eu escutava era escutado aí, vagabunda, querendo chamar a atenção do chefe, sei o quê. Minha nossa, tá vendo? Isso é machismo. Mano, pra você ver, ó, o machismo já incumbido na cabeça dessas criaturas. Mas era fofoca, mas 24 horas. Eu não precisava assistir o Big Brother pra saber tudo que tá se passando. A novela, então, eu sabia de todas as 3 novelas que estavam acontecendo simultânea. Não, o pior é que lá no meu trabalho também é desse jeito. Eu trabalho com as 9, 10 puta mulheres ali no mesmo ambiente de trabalho. Aí elas chamam a vendedora de calcinhas lá. E a mulher chega na hora do almoço, perto da hora do almoço, pra poder vender as calcinhas. Aí pensa aí, quando ela chega, aí fica tudo fica zoada na sala. E isso não é machismo, mas é a realidade. Tem até uma história que, vamos dizer, o cara é promovido no trabalho, aí chega no trabalho, e aí galera, fui promovido, cara. mas porra, se garantiu, não sei o que, vamos tomar uma e tal. Aí a mulher é promovida e chega pras amigas e diz, aí, não sei o que, eu fui promovida. As outras, vagabunda, transando com o chefe, não sei o que. Eu não vou dizer amigas, vou dizer colegas. Ela tem um lance que é meio que aquela coisa da inveja, cara. Eu não sei porquê, vamos dizer, o homem, ele é mais susceptível a se socializar, de ser mais condizente com as coisas, de deixar passar. A mulher, cara, é porque a Kira e a Lilith, eu acho que eles não trabalharam num ambiente carregado de mulher, porque rola muita briga desnecessária. O quê? E aquela empresa famosa por telemarketing? Hã? Hã? Ah, mas aquilo ali é lavagem cerebral. É outro teste. Eu trabalhei lá. Não venho dizer que lá não tinha mulher, porque, assim, naquele ambiente, assim, 85% são mulheres, 5% ficavam em dúvidas e o resto era homossexual. E também é mulher, né? E os homossexuais eram os mais engraçados, né? Olha só como ele concorda. E aí? Não, mas pra vocês terem uma ideia, tem uma vendedora lá onde eu trabalho, que ela teve uma época que ela vendeu que só não sei o que, ela vendeu muito mesmo. Aí as outras que estavam lá também trabalhando com ela, começaram a suspeitar. Oh, aí, tá. Olha aí, ela usa um decote maior, né? Ela é protegida demais pelo dono ali, aí rola isso aí mesmo, os melhores clientes vão pra ela. É, isso é o que eu tô dizendo, isso é em ambiente que tem muita mulher, é comum rolar essas coisas. Eu acho que acontece também quando você vai fazer uma entrevista, isso já aconteceu. Enfim, você vai fazer uma entrevista para um emprego, o cara vai te entrevistar e ele meio que não para na sua capacidade como empregado, mas e meio que percebe que você é mulher arrumadinha e já quer te contratar com uma intenção, uma segunda intenção, entendeu? E eu já vi acontecer comigo e com outras amigas minhas, entendeu? Mas tu acha que a mulher sente isso no momento da entrevista ou só depois que é contratada? Não, mas dá pra perceber na hora. Porque às vezes tem alguém que é melhor que você percebe. A outra menina é mais capacitada que você, mas você percebe que ela não é tão... Ela não tá tão bem arrumada, ela não tá tão bem vestida e acabam te contratando por você ter uma aparência mais agradável. Falando em poucas palavras, ele contrata mais gata, né? É. O gaiatão lá. Eu acho que, assim, pelo que ela tá falando, tanto ele vai pela mais gata ou então, tipo, aquela dali dá pra eu tirar alguma coisa. Aquela dali dá pra eu tirar alguma coisa. Infelizmente, não, desculpa assim falar dessa forma, mas infelizmente existe cara sacana que é desse jeito. Não é só porque é a mais gata, mas é como a Lilith falou, segundo as intenções. Não, já aconteceu de um chefe de uma amiga minha passar a mão nela e ela achar ruim e ele, tipo, questionar qual o problema. Entendeu? Caralho, é mesmo. Sério? E a menina pediu demissão, mas eu senti pena dela, porque, tipo, ela tinha os direitos de continuar na empresa, né? Mas ela não estava se sentindo bem naquele ambiente. É. Eu tinha exposto. Não sei, cara. O pior é que o homem, a mulher dele trabalhava lá também. Era o mesmo ambiente de trabalho, a mulher dele tava lá. Aí é que eu... Vixe, aí é sacanagem. É, essa daí é tenso. Então, assim, Lilith, ela não... No caso, ela não quis expor ele, mas com pena da esposa dele. Eu acho que ela se sentiu humilhada. O dele mesmo, né? Que ele não queria perder o emprego. Não, ele era o dono. Ele era o dono? É. Então, hora dessa era pra ela ser a dona da empresa, se tivesse processado o cara e tal. Mas agora uma coisa que eu ouço muito falar de mulheres em ambiente de trabalho, e até então, na minha carreira profissional, eu acho que isso é mito, é a questão do salário das mulheres ser inferiores. Não, não é não. Acho que isso já passou, não? Não, passou não. Passou não. Aí. Mas tem. Nem eu. Tu passa por isso, querida? Eu passo. Infelizmente. Bom, o que é que os caras dizem? Ah, tu é mulher, não, sei lá, não pode levantar peso, ganha menos, né? Tem alguma coisa a ver, vou te dizer, ó. O Wolverine. O Wolverine. Ah, mas o Wolverine é foda, né? Não. Que afinal, o esqueleto dele é de adamante. Mas né? O Wolverine, gente, o Wolverine, ele tem 1,59m. É. Não, mas o Wolverine real também é nessa parte. Eu sou mais alto do que o Wolverine. Até isso. Olha só, o cargo que eu exerço vai desde atendimento do cliente, a cadastro. Cadastro do cliente, pesquisa do cheque, fora relatórios pra gerência. E eu ainda, fora quando o Wolverine sai pro horário de almoço, ou então quando ele tem que sair mais cedo, eu tenho que ficar no faturamento e tenho que fechar o caixa durante o dia. O Wolverine ganha mais que eu. E o Wolverine só faz uma coisa, o Wolverine só fatura, ou seja, só emite nota fiscal. Que até nota de entrada... Eu pensei que tu ia dizer que ele só coçava o saco, ó. Mas ele só coça, porque olha só... O pedido, quem tira sou eu, confirmo o pedido. Ou seja, ele só vai numa outra tela, transfere os dados pra Cefaz e imprime a nota. E ainda tem uma coisa que recentemente eu vi, fiquei pé da vida com ele. Que as ideias que a Alice e eu, a gente tava organizando pra melhorar, no caso, pra otimizar o trabalho, né? Pra facilitar o trabalho do setor de expedição e o nosso. Que às vezes tem furo de estoque, ou então produto que não tá válido, o pessoal mistura na contagem lá do balanço. Nós colocamos lá a pautazinha, fizemos a ideia, escrevemos. Tá, quando a gente falou, ninguém deu ouvido. Mas quando a gente continuou ali, Alice, a gente vai continuar com essa ideia, porque isso aqui vai melhorar tanto o trabalho deles como da gente, tá certo. Vem o Wolverine, pega a nossa ideia e fala pro novo gerente. Ah, o novo gerente. Pô, cara, que ideia legal. A Alice, a gente ficou, aham. Só olhando pra cara dele. E ele lá, empolgado. Não, é porque foda. A gente faz isso aqui e tal. Vai ficar é mesmo, né? E sem falar que a gente pode aproveitar esse produto aqui que não tá válido pra revalidar, se tiver condições, ou então pra fazer uma nova tinta. É puta que pariu! O bicho além de ser machista e ladrão, né? É, vai ser feminino. Chamar o Wolverine de ladrão. Mano, mas vamos supor, um homem pega a tua ideia e faz isso. Tu vai chamar ele de quê? Abençoado? Eu meto a mão na cara dele. É, verdade, Então, mas o Wolverine, eu acho que ele não perde o emprego, cara. Ele é um marketizão da porra, né? O cara chega na loja e... Wolverine, ó. Aí, também o Wolverine já assinou aí com outro filme aí, né? Deixa aí. Tem vários colegas meus que fazem. Colegas meus, né? É aquele cara que passa na rua e vê uma mulher passando. Aí o cara fica dando aquela olhada pra trás. Ai, meu Deus. Colegas meus. Tem um amigo meu, bicho, que o cara tava andando na rua aqui comigo, né? Aí passou uma loura entre a gente, aí o cara ficou olhando pra trás, né? Aí que esse bicho taca a cara ali no poste. É, mas na visão de vocês, mulheres, porque isso é realmente é quase um instinto masculino, né? Passar uma mulher muito bonita e o cara acompanhar com os olhos. É, vocês realmente se sentem ofendidas e tal. Porque, tipo, tem também aquela situação ruim que a mulher passa, o cara tá olhando, aí a mulher se vira subitamente, o cara olha pra cima, assim, meio perdido. Eu já vi caras fazendo dancinhas, bicho, quando passa. Vamos lá. É? Dancinha. Dancinha. Tipo o Isaías ali fazendo a dança da vitória. Ah, o Isaías tem a dança dele, cara. Começa a dançar no meio da rua. É. Tipo, todo. Como é que vocês se sentem aí? Sendo observadas. Tudo bem quando a pessoa olha, mas quando a pessoa fala ou chega muito perto, isso aí é que pega. E tem uns que passam falando, né? E aí, gatinho? Delícia, né? Não, mas tem um integrante aqui do cast. Esse bicho é o rei de falar delícia, ele. E aí, vocês passam na rua, aí um cara passa e... E aí, gatinha, não sei o quê. Eu ficava mais antes, mas tipo, da questão é assim, quando você tá sozinha mesmo, na rua, não tem mais ninguém, e tem um cara que tá vindo na sua direção, e ele faz tudo pra chegar o mais perto possível de você, sabendo que tem muito espaço pra ele passar e... Ah, E ainda faz questão de falar alguma coisa no seu ouvido, literalmente. Isso dá raiva, entendeu? Isso é punk. Se ele olhar... Não, isso acontece, tipo... Sempre quando eu volto da faculdade, eu só encontro um homem no caminho, entendeu? E é muito homem, é. E eles estão todos sentados, assim, no chão, e são sempre os mesmos caras. E é sempre a mesma... O mesmo comentário, né? Desagradável. O cara não inventa outra, né? Só a mesma. É, e dá medo. Dá... E você não tem nem como responder, né? Se você responder, você dá cabimento pra pessoa continuar falando, entendeu? É, isso aí é foda. E quando você passa sozinho, se você disser... Ah, vai te catar, então... recriminar ele de alguma forma, aí vem, não é mais um, são todos. E aqueles que puxa pelo braço. Se o cara se apaixonar à primeira vista por ti e não souber o que fazer, tem isso aí também. Tem? Vocês não pensaram por esse lado também, né, não? Não, vocês falaram agora, puxa assim o braço, eu me lembro que uma vez no colégio, eu tava passando e, assim, era um menino que eu conhecia, só de vista, não falava muito. E teve isso, deles assim, ei, bonitinho, então pegou e puxou meu braço, caramba. Foi automático, eu dei um tapa nele. Caramba! Foi automático. Quando a pessoa puxa no meu braço, eu já tenho alguns tiques, né? Já, porque já o cara sabe. Era feio, né? Não, na verdade, nessa época eu nem pensava em namorar. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 13 anos. E ele tinha, eu acho que uns... 21? 14 pra 15. É? Ah. Não, e ainda veio com aquela história assim, sabe aí, não sei o quê, tu não gosta de homem, não? Mas você não é. Mas aproveitem e digam o que é que os seus namorados fazem que irritam vocês. Vocês estão falando só da vida alheia até agora. É. Eu tenho raiva quando... Eu tinha raiva quando meu ex dizia que eu tava fazendo fofoca. Quando, na verdade, ele fofocava mais do que eu. Ele ficava me perguntando da vida dos outros. Aí eu falava. E eu era fofoqueira, mas ele tava perguntando. Não, mas homem que fofoca, pelo amor de Deus, né? O Wolverine! Todo mundo fofoca. Wolverine! Wolverine fofoca? Mas... Que pariu, viu? Ele fica falando que ele fica, olha, o Ciclope ali, não sei o que, a tempestade. Não, gente, assim. É ele fica espalhando um boato que o Ciclope é gay, né? Mas o Wolverine tinha um hábito horrível de ficar atrás das portas ouvindo a conversa dos outros. E alguém já abriu de uma vez, ele caiu. O gerente já teve 3 vezes que o gerente abriu a porta e ele caiu. E caiu dentro da sala dele. É, totalmente trapalhões, né, essa parada aí. Pois é, cara. É, mas nem que não queira, o Wolverine é um símbolo da masculinidade, né, então... Agora, eu não sei como é os namorados, né, de vocês, mas esse lance de esquecer data não irrita não vocês? Até hoje, uma única vez que eu pensei que ele tinha esquecido a data do nosso aniversário de namoro, até hoje eu tô em dúvida se ele esqueceu ou se ele tava só me trollando, porque ele consegue se sair de um jeito incrível. É, o cara é tipo o Homer Simpson, né? Ele esquece o dia todinho, aí de noite compra o presente. Também o quê? Tem vezes que eu penso que ele não tá me ouvindo. É. Eu digo antes assim, tá ouvindo o que eu tô falando? Sim, tô. Eu digo assim, pois o que foi que eu disse? Aí assim, tá. Mas sempre pega assim da última frase, que ou então aquela frase que você julga mais importante, aí ele consegue sempre sair. Ah, mas uma boa resposta pra isso aí é o cara dizer eu te amo e tá tudo certo. Não. Né, assim não, pra perceber que é festa não. E eu te amo com chocolates. Essa aí é tiro e queda. Ei, não vale não. Não é tiro e queda, depende da situação. Porque também eu sou chocólatra. Não, mas isso aí é universal. Isso aí não é sendo machista, isso aí é fato. Eu tenho raiva de playboy, cara. Eu tenho muita raiva de playboyzinho, que é de academia, tem um carro, anda com o carro do pai. Os mauricinhos. Os escuros. Mas não disse que os brutos também amam, né? Não tem um desse. Ah, não, agora é sério, cara. Tem um colega meu que ele é frustrado com essa parada aí. É. Ele tem um estudo que ele diz, segundo ele... que é o seguinte: as mulheres, por natureza, elas não gostam do cara estilo Wolverine. É. Aparentemente, mas no fundo, é o que elas mais gostam. Do cafajeste, né? É, pois é, cara, é o mito do cafajeste. Eu não posso falar com muita propriedade sobre isso, né? Isso aí era um... O Telos, né? Poderia dar o depoimento dele, mas o que eu ouço por aí é que no fundo, é do cafajeste que elas gostam mais. O que é que vocês acham disso? Isso é meio verdade, cara. Mas eu acho que quando a mulher quer mesmo ficar com alguém, ela não procura um cara desse, não. Eu acho que normalmente quando a mulher se relaciona com uma pessoa assim, ela fica por pouco tempo, sabe? Entendeu? Agora tu falou em telefonemas, e aquele lance de quando o casal fica a primeira vez e tal, e troca telefones, e o cara não liga esperando a mulher ligar. Aí a mulher não liga esperando o cara ligar, né? Acaba que não liga. Eu acho que o cara tem que ligar, não? Eu acho que se ela tá afim, ela liga. Se ele tiver afim, então rola. Se não tiver, deixa pra lá. É melhor do que ficar naquela ansiedade, sabe, esperando. Ah, e será que ele vai ligar? Pior é quando você liga que o telefone tá desligado, né? Pior é quando a garota dá o telefone errado. Ixi, Maria. Ah, então aí ela não teve intenção nenhuma de ficar com ele desde o início. O cara liga ao Pedrão do... Pedrão do caminhão. Não, cara, mas tem um amigo meu. Amigo. Amigo, hein, Joel? Tem um amigo, ele tava ficando com a menina, né, tal, beleza. Aí no outro dia a gente saiu, eu olhei assim no fundo da rua. Ei, mãe, diabo é aquilo ali, mano? A tua ficante tá com outro cara, mano, ali. Aí ele, não, mas é porque a gente fez um acordo. Aí o diabo é isso, mano? Que acordo é esse? Aí, não, a gente fez uma brincadeira que quem vê a menina primeiro pega. O que diabo é isso aí, mano? Vixe. É, cara. É isso, cara. É modernidade. Modernidade. Né? Eu prefiro ser atrasada. E já que tu entrou nessa questão aí, a infidelidade. É sacanagem, cara. Eu acho que das duas partes rola. Entra a música aí do João Kleber aí. Tem a questão do Vale Night, né? Que o pessoal agora tá utilizando muito. Vale Night. Olha o cara se fazer de desentendido, mano. Não, aí são fáceis também, porque quem tem namorada sabe que é uma empreitada grande, porque o cara tem que dar atenção e tal, tem que estar do lado, tem todo o envolvimento aí. Tem um amigo meu que diz que você tem que saber gerenciar isso aí. Você tem que ser... Eu não sei como é que a pessoa esconde, cara. Como é que o cara não confunde? Mas tem aquele lance do apelido, cara. Você escolhe um apelido universal, assim. Bebê, né? Amor. Aí o cara tem que ser esperto nessas horas. Pronto, mas já que ninguém tocou no assunto, eu vou perguntar, então. Quem aqui no cast já foi traído? Eu já fui, e a criatura ainda teve a cara de pau de dizer pra mim que fez aquilo porque eu era uma menina pra casar e não pra curtir. Por isso que ele foi procurar outro. É. Porque rola entre o meio masculino, tipo, esse conceito, né? Que existem mulheres pra casar e mulheres pra curtir, né? É verdade. Mas se ela é pra casar, por que ele traiu ela? Aí é que tá. É verdade. Essa pauta aí, né, do Azileito para maiores, né? A pessoa termina antes do carnaval, vocês já repararam? Mas é o bom senso, né, aí? Bom senso? É, porque o carnaval é a época de maior loucura na face do Brasil, pelo menos, vocês não acham, não? É, mas aí depois a pessoa tem a cara de pau, termina o carnaval e diz, amor, vamos voltar? Não, mas não. Aí é o tipo coisa que o cara tá... É o que eu tô dizendo, é o bom senso. O cara que brinca o carnaval, ele vai com aquela mentalidade que quem tá na chuva é pra se molhar, né? Aí eu imagino que, por consideração à pessoa que ele tá no momento, ele termina como quem diz, ó, eu não quero compromisso porque carnaval, né, e tal. Namorada de uma amiga minha fazia a mesma coisa com ela. Chegava uma semana antes do carnaval, ela chegava pra mim e falava, Li, ele terminou comigo, não sei o quê. Eu, ai, é, mas calma, vai, vocês vão voltar logo e tal. Terminava o carnaval, ele já tava ligando pra ela de novo pra voltar. E isso foi, tipo, uns 3 anos de namoro. No... Chegava o carnaval e terminava com ela. Mas aí tu não acha que foi um pensamento um pouco machista de vocês, não? Machista. Porque, tipo, o cara terminou, em vez de vocês darem força pra menina ir atrás de outro e tal, e brincar o carnaval. Não, mas ele vai voltar, não sei o quê, tenha fé. Não, mas eu esperava que ele gostasse de verdade dela, que era, tipo, não era de propósito que ele terminava pra poder curtir o carnaval. Mas depois ela foi descobrindo as histórias que ele fazia no carnaval e ela foi me contar, porque até então eu não sabia. Aí que eu fui, ah, então ele terminou realmente, porque a primeira vez que ele terminou com ela foi pro carnaval, acho que ele ficou com 3 lá. Mas 3 anos é putaria também. Foi 3 anos de namoro, aí eu, pô, coitada, né? Ele até me ameaçou uma vez, porque eu fui falar, ei, cara, tipo... Deixa de ser otário assim com ela e tudo, aí ele começou a gritar comigo, dizendo que eu não queria o bem pra ela, olha, tudo e tal. Aí eu me senti totalmente ofendida e não me meti mais na história, entendeu? Pensei que tu ia dizer que tinha metido a porrada nele. Ele... Eu também, eu tava esperando entrar essa parte aí. Eu tenho, no, assim, eu também tenho uma amiga que... Ela vive essa relação, mas no caso dela, o namoro dela já é o quê? De 10 anos. Ixi. É, o namoro já é de 10 anos e ela disse que já não é namoro, né? Alguém tá enganando alguém, é. Ali na jogada. Aí, tipo, ela... No começo ela chegava triste, né? Chegava perto de mim e falava que era assim, assim. Não, ele fez isso, isso e isso. Eu, poxa, não fica assim não. Tava tentando animar ela, né? Não, mas tu tem certeza, tá? Não, não tenho certeza, não. Se tu tem certeza, então imagina tu jogar tudo em cima dele, tá? Foi passando o tempo já, a gente já se conheceu o quê? Mas uns 5 anos depois, ela foi me falando tudo aí. Da última vez que ela me contou, disse, não, vou terminar. Eles são até noivos, disse, não, tá certo, ela não quer. E uma vez eu até, coincidentemente, antes dela brigar com ele, uns 2 dias antes, ele tava lá e disse, não, Kira, não, isso aqui e tal. Eu disse assim, aí eu falei, Cicrano, é o seguinte, se tu leva mal não, mas pelo jeito dela, isso na frente dela, né? Assim, pelo jeito que anda ainda, quer meter a colher não, mas já metendo. Se tu perder tua namorada, bichinho, tu não arruma outra não. Porque que lave, passa, prega o botão, dê comida na tua boca, meu filho. Ela dá, aí já tá escassa, viu? Mas era Amélia o nome da mulher, né? Mas começa a fumar. Mas é desse jeito. Só que foi o inverso. Ela veio dizer pra mim, eu descobri, ele assumiu, ele... Eu fui lá na casa dela, ela tava mandando mensagem pra mim, aquilo, outro, aí eu... Não fiz que nem a Lilith, né? Eu simplesmente disse assim. E aí a gente vai aproveitar a deixa pra lançar o Fala Que Eu Te Escuto com Kira Sazumi. Paz, eu vou dar um conselho pra você. Você escute, não faça, não pega o julgamento de seu fulano nem de seu ciclano. Você escute tudo, pense no que é melhor pra você, mas não pense com seu coração. Pense com a sua razão e tente ver o que é melhor pra você, né? Melhor pra ele, melhor pros outros, não. Porque até a mãe dela é contra o namoro dela. A gente vai deixar o e-mail dela aí, qualquer problema matrimonial, né, que a pessoa tem, né? A gente vai estar disponibilizando esse serviço. Mas tem cara que quando bebe se acha um machão, né? Tal. Tá, mas bebida é uma questão à parte, né? O problema é se o cara fica bêbado, como é que ele vai curtir a festa? Se ele não tá conseguindo nem ficar em pé, nem vai lembrar no outro dia. Tá passando mal. Aí vão vir milhões de e-mails dizendo como é que se curte uma festa embriagada. Mas a maioria das pessoas, pelo menos que bebem, acha até chegar a um certo ponto de tirar a roupa pra depois, pra dizer que tá curtindo uma festa, eu acho que é porque eles vão sabendo que vão fazer muita besteira pra ter a desculpa no dia seguinte dizer assim, ah, eu não lembro. Aí ele pega a roupa. É, ele pega, faz só a coletânea do que ele julga ser bom. E aquelas coisas que todo mundo disse, vixe, macho, tu fez aquilo mesmo. Aí eles disse, não lembro disso não, tava bêbado. Tava bêbado, é. É? Aqueles que viram o Hulk, né? É, o cara vira o Conan da parada, tá? Tem o pessoal que bebe pra brigar no bar, né, também. Pra fingir que é homem, cria aquelas confusões pra brigar por qualquer motivo. Cara, eu tenho amigos que fazem isso. O cara que bebe e pra virar macho, né, então? Arranjar que brigar por qualquer motivo. O que foi, entendeu? Chega lá, um escora no outro sem querer, começa uma discussão e sai na porrada. Por nada, entendeu? É os Peach Boys, né? É verdade. cara encostou, encostou o braço em mim, ela tá querendo brigar. Eu já conheço uma pessoa que ela simplesmente encheu a cara. É como a Lilith falou, ele só vira homem quando enche a cara. Vixe. É. Quando ele tá fora, ele vira mulher, né? Literalmente, que deu um perdoe. Eu fofo, mas o povo fala o que quer dele. Chama ele disso, chama ele daquilo outro, mas quando ele bebe, meu filho, ele vira um bicho. Outro dia tava, ele encheu a cara e começou a chover, né? Aí começou a chover e tal, aí ele tava ouvindo o barulho da chuva que estava batendo no balde e ele se irritou por causa disso. Começou a discutir com São Pedro, né? Oi, não tinha ninguém pra ele brigar. Ele, porra, a merda desse balde tá irritando todo mundo dormindo, só tava irritando ele, detalhe. Lá na China não tem uma coisa que você faz pra irritar a pessoa? Como é que se diz? É, mas mela o dedo com cuspe e bota no ouvido da outra pessoa. É, cara, isso não, irrita. É mesmo. É mesmo. Não é, pra você fazer a pessoa se sentir mal quando tá na prisão. Não, é, isso aí é um método de tortura chinês. Você amarra a pessoa e bota uma goteira na testa dela. É, por aí. Tudo fica em silêncio, você deixa só aquela goteira caindo, a pessoa fica prestando atenção, vai passando as horas, a pessoa não consegue se desligar da goteira. Isso é uma tortura. Tem mulher também que mete a porrada, né? É, a gente tem que falar disso aí também, do outro lado da moeda, né? É, mas a mulher pode, cara. O homem é muito mais forte que a mulher. Não, mas o homem é muito mais forte que a mulher, cara. Mas não tô dizendo que ela. Não tô dizendo que ela vai meter a porrada no cara, tipo, ela pode se defender, entendeu? Aí tem cara que é covarde e sabe que a mulher não vai poder se defender e bate nela, grita com ela. Algumas até não podem, tem outros que fazem questão, né? Eu não concordo com mulher que apanha, aí dá. Mas é a favor das que batem, né? Não, escuta. Aí apanha, dá queixa na polícia, vai até a delegacia dar queixa. Aí quando no dia seguinte o cara faz mil promessas pra ela: não, eu não vou fazer mais isso, venha cá, meu amor, e tá. Aí ela vai, retira a queixa e na semana seguinte ela tá apanhando de novo. E assim vai. Mas é porque às vezes ela depende dele, né? Porque a casa é dele, ela não trabalha, ela tem pena dos filhos que não vão poder se sustentar. Mas tem algumas que não têm filhos e até trabalham. Mas o Estado não dá um apoio desse, não? Quando você vai pra delegacia da mulher e tal, eles não mandam o elemento lá desocupar o imóvel, não sei o que, não dão assistência não nesse sentido. É só assim, o malandro lá tá metendo a chibe e tal, os caras tá registrado, a gente vai mandar os PM lá pra averiguar, aí os PM chegam lá, vê e volta e deixa o cara solto lá dentro, né? É porque precisa fazer o exame de corpo de delito e às vezes não tem como provar e eles deixam o cara solto, né? E a mulher às vezes não tem pra onde ir, continua em casa e continua sofrendo a violência, né? Cheia. Aí até a mulher conseguir provar, até o cara prestar conta na delegacia, até a polícia prender ele, demora, às vezes não acontece. A Lilith aí toda cheia de termos policiais, né? Porque a Lilith é advogada, né? Não é uma parada dessa. Corpo de delito aí, tá? Fora que ainda tem a questão de que algumas, não estou dizendo todas, mas algumas viaturas, quando eles já recebem um chamado lá no rádio dizendo assim, é briga de casal, eles já demoram, eles já não têm. É briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Eu ouvi falar que quando a polícia recebe um chamado, quando é de briga de marido e mulher, eles não vão no primeiro chamado. Eles esperam receber uma segunda ligação, alguma coisa do tipo, assim. Porque muitas vezes quando a polícia vai, já não precisa mais. Então eles já têm, tipo, uma ideia de como isso acontece e não se importam tanto. Caralho. Tem um amigo meu, bicho, que o cara tava, isso no trabalho, né, um amigo do trabalho e tal, aí ele tava frescando com a mulher lá no trabalho, e a mulher era copeira e tal, era meio cheinha, né, meio gordinha, aí esse amigo meu, bicho, é bem maguinho e tal, né, bicho, só o vem, é direto frescando com a mulher, né, a mulher pega assim, bicho, abre a mão assim... Abre a mão toda aberta assim, taca nas costas do cara. Aí o cara saiu com os vergos. Ah, o cara assim, castanha. De O cara saiu todo torto, assim, com as costas tortas. Não, mas sério, é, eu acho, cara, que esse negócio do cara bater na mulher não é nem, vamos dizer, não chega nem nas raízes do machismo, não, bicho. Isso aí é um crime foda, porque é como a Lilith disse, é, o senso comum é que o homem fisicamente é mais forte do que a mulher, né? E o cara... Senso comum é comprovado, comprovado isso. Cientificamente. É. E o cara se aproveitar disso pra bater não só a mulher, bater nos filhos e tal, isso aí pra mim já é, isso aí já é crime, tem que ser tratado como crime. É verdade. Se você ouve seu marido lhe espanca, procure a delegacia, não deixe isso de mão. E se você é homem e apanha da mulher também, vá na delegacia, porque pra quem não sabe, a Maria da Penha é universal. É, é. É, se você é homem... É, exatamente. Se você é homem e sua mulher dele batendo e tal... É mesmo, cara? Direto... Pois é, bicho. É sério, Neto, mano? É. Caralho, bicho. A Lei Maria da Penha assiste o homem. Se sua mulher dele batendo... É. Pensei que a lei fosse o Mário da Penha, tá? É sério isso. É, pô. A credibilidade do palhaço, né? Eu falei 5 vezes... Tem muitos homens aí que estão sofrendo em silêncio e também não sabem. E é isso, cara. Se você estiver sendo explorado aí pela sua companheira, procura uma delegacia, porque a lei lhe assiste, né, também. Pior, cara, pro homem é que ele vai ter vergonha de fazer isso, né, se acontecer. O pior é o escrivão não rir, né. O cara chega lá... Não, o que foi dar, né? Porque minha mulher bateu. O cara, como é que é? É foda, não sei o que. Olho roxo, né? É mesmo, cara. Mas nesse sentido, o homem também, cara, é discriminado. Vocês não acham, não? Porque se, vamos dizer, tem uma briga no meio da rua, aí o cara tá batendo na mulher, enche de cara pra apartar, né? Bater no cara e tal. Agora, quando é o contrário, o cara tá apanhando da mulher dele... Aí os caras ficam tudo zoando, né? Os caras rindo e tal, maiando o outro. Aí vai lá, dá nesse cachorro, não sei o que, mete a mão. Que cara fraco, né, cara? Aí quando o cara tá batendo na mulher, realmente você tem que defender a coitada, cara. Eu já vi aqui na rua mesmo, um cara tava dando a sola na mulher dele e teve uma gente foi apartar logo, né? Você não pensa muito nisso. Pois eu já vi uma mulher dando uma voadora no cara e o cara quebrou a costela. Nossa. Ximaria. Voadora. Bem. Mas há quanto tempo ela já vivia nessa situação com ele? Pra que ela aprendeu a voadora? Não foi da noite pro dia. Alguma coisa aconteceu. Voadora no meio dos peitos. Meu tio já apanhou da mulher. Oi? Não, porque eles estavam brigando lá na casa deles aqui e tal. Porque mora todo mundo perto, né? A gente vê aquela zoada, aquele barulho assim na casa dele. É, né? As panelas voando e tal. Aí todo mundo foi pra lá, meteu a cabeça, né? Assim, pra fora pra ver. É porque o cara faz isso, né? Antes de querer se mexer, ele só dá uma olhada assim, né? O cara saiu de dentro de casa, bicho. O cara já saiu com o pescoço bem baixo, assim. A mulher saiu da vez. Ela saiu, assim, tacou as mãozadas nas costas dele, né? Pá, na nuca, assim. O cara saiu bem torto, assim, caindo, assim, de lado e tal. Aí todo mundo voltou as cabeças pra dentro de casa. Deixou rolando. Cara, esse negócio de dizer que mulher dirige mal, eu me estressa com isso, cara. Apesar de eu não ter carteira ainda, eu sempre quando eu ando com um amigo meu de carro e acontece, assim, algum acidente que a gente olha, ou então alguém fura, assim, passa na frente do carro, ele já diz, é mulher. Diz mulher no volante, é perigo constante, né? Tem isso aí também. E eu fico com raiva, eu fico brigando com ele por causa disso, mas sempre quando a gente vai tirar a prova, a gente vai olhar quem era que tá dirigindo, era uma mulher. E 3. Aí são fatos, fico, né? É. É, mas aí quando eu vou questionar com ele, eu digo, ah, pode ser, mulher pode até dirigir não tão bem quanto os homens, mas se você for ver o quantos acidentes de carro que resultam em morte, a maioria é homem que morre no trânsito e mulher vive, cara. Apesar de não dirigir tão bem quanto vocês, tá vendo? Mas não era isso que eu ia dizer, não. É porque o que eu acho umas coisas mais divertidas e que eu acho que irrita muito a mulher é a mulher dirigindo e o cara comentando do lado. Porque o cara já tem aquele espírito que a mulher vai fazer alguma barbeiragem, né? Aí a mulher tá aqui numa boa, ele vai lá, liga a seta. Olha o pedestre aí. A mulher dirigindo aí, ó, a lombada. Ei, tem uma lombada aí na frente. A mulher no freio. Pá, passa direto, o cara bate a cabeça no teto, agora a lombada, e não, tu tá me deixando nervosa, não sei o quê. Vocês nunca passaram, né? Mas é divertido. Mas eu já vi uma vez, aqueles caras de autoescola, né? Eu tava andando aqui na rua, aí o cara passou, né? A mulher fez a curva, aí o cara, o professor de dentro do carro, disse, ó, o carrinho de pipoca! Eu acho. Hasta la vista, baby.